Olá, todo mundo. Mais uma edição do podcast da Cadeira de Comportamento do Consumidor 2, do curso de Comunicação Digital, com a turma 2006, fechando aí a última semana de aula. E hoje a gente encerra essa série de podcasts dessa atividade a partir de uma pesquisa que a turma adotou para ser a forma de investigar uma série de ocorrências de determinados produtos no meio digital. A pesquisa é a pesquisa Y-Trends, né? Y-Trends, realizada pelo Grupo Abril e que está disponível no endereço super.abril.com.br/Y-Trends, e que, entre outros conteúdos desse site, ou dessa pesquisa, ou dessa iniciativa do Grupo Abril, está a questão ligada aos novos consumidores. Nessa pesquisa foram levantadas 10 tendências dos novos consumidores, tendências essas que os alunos adotaram algumas delas para procurar investigar as características que essas tendências possuem em relação ao que esses produtos apresentam no meio digital, ou que não apresentam, ou apresentam parcialmente, e os resultados disso, ou pelo menos parte dos resultados, a gente vai discutir hoje. A gente está aqui com o Zambo, que vai falar sobre a Fruk. Olá. Com o Will, que vai falar sobre a Tan. Oi. E com a Helene, que vai discutir aí a H2O. Olá. Então, vamos começar com o Zambo, comentando um pouco em relação à Fruk, que tendências ligadas a essa pesquisa da Abril tu identificou e por onde tu foi na rede para descobrir a Fruk, que é um anunciante um pouco diferente, né, em relação aos anunciantes tradicionais. É, a Fruk é uma empresa que não investe quase nada em comunicação. Então, na rede, o que eu achei dela foi principalmente em comunidades. Orkut, principalmente. Facebook eu procurei, mas não achei nada sobre. Procurei no Flickr, achei algumas fotos, mas a maioria delas, dos resultados, boa parte dos resultados não tinha do refrigerante. Uhum. Assim como tinham fotos do refrigerante que não estavam tagueadas como Fruk. Uhum. Também fui no YouTube, lá eu achei um vídeo só, de 12 resultados, um só falava sobre o Fruk. Uhum. Bom, começar falando no Orkut, das 5 principais comunidades que eu achei. A primeira era Eu Amo Fruk, as mais populosas. A segunda, Bebidas Fruk. A terceira, Guaraná Fruk. A quarta, Fruk Cola. E agora, Coca-Cola. E... Bela rima. Uhum. A quinta... Na quinta, eu acho que eu peguei o nome errado, esquece. Tá, e aí, o que mais tu olhou? Além das comunidades do Orkut. As fotos no Flickr e YouTube, principalmente. E o site da própria Fruk. Uh-huh. Que tem um livro de visitas onde o pessoal acaba participando. Que é um diferencial que a gente não acha em grandes produtos. Uh-huh. Bom, algumas das coisas que eu identifiquei, assim... Falar primeiramente o que eu identifiquei, assim, literalmente, depois eu relaciono com a pesquisa. Tá, beleza. Existe uma forte... Uma forte ligação com o estado do Rio Grande do Sul, que a Fruk é uma empresa local, é situada em Lajeado. Então, todos os donos das comunidades, moderadores, enfim, e boa parte do pessoal que participa das comunidades são do Rio Grande do Sul. Ah, bacana. E, principalmente, assim, eu fiz um apanhado, assim, fui navegando para ver pessoas relacionando... Profile do interior, por exemplo, e vendo o Grande Porto Alegre. A maioria, tipo, em Porto Alegre é o maior número de usuários que tem nas comunidades. Uhum. Mas, se nós compararmos Grande Porto Alegre e interior... As pessoas do interior, em geral, somam mais. Mais participativas. Sim, porque são... Não, somam um maior número de pessoas. Uh-huh, justamente uh-huh. porque a Fruk fica no interior. Ela já é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, pode-se dizer. Sim. E, bom, e relacionando a pesquisa, do Y-Trends tem 4 tópicos que são talvez os principais, que é o comportamento indie. Muitas pessoas relacionam a Fruk assim, tria alternativa. Tipo aquela coisa, isso. Por exemplo, Fruk Cola, e agora Coca-Cola. Aí nas comunidades tinha, eu não tomo refrigerante conhecido porque Fruk é muito melhor. E assim, era um... Tipo, dá pra dizer que tem parte do público da Fruk que seria o equivalente àquele cara que usa a camiseta do Senhor Madruga, assim, que é tipo aquela coisa... Que é uma coisa brega, mas eu acho cool, assim, ao mesmo tempo. Ah, eu acredito que sim. Pá, não acredito que é uma coisa brega, simplesmente uma coisa que não é tão conhecida, não... Que é diferente. É, o refrigerante não é ruim, eles têm muita qualidade. Sim, sim, não estou discutindo a qualidade em si, mas a imagem percebida da marca, né? Uhum. Não, mas é que como boa parte do pessoal é do Rio Grande do Sul, aqui ela tem uma certa visibilidade. Ah, sim, com certeza. É, não é, talvez não é a mesma coisa que tomar uma Fruk em São Paulo. Sim, até encontrar. Mas acho que seria o mesmo público, assim, de repente o cara que usaria a camiseta do Madruga e que toma Fruk. Eu acho que isso é um pedaço, né, de dizer assim que... Não, mas ao mesmo tempo tem gente que... Nesse sentido mais alternativo. Ao mesmo tempo que tem o comportamento indie da, de ser algo alternativo para se beber, um refrigerante alternativo, tem um psiconomadismo. Porque aí eu fui entrar nos profiles e tinha gente que tava na comunidade da Fruk, tava na comunidade da Coca-Cola, e tava em, tipo, em várias comunidades que talvez não tenham a ver. Legal, Fruk é daqui, vou entrar na comunidade. Só deixa o Will aqui dar um toque de forma. Não, é que eu já morei na cidade de Lajeado e lá eles distribuem camisetas para as pessoas da cidade mesmo e as pessoas usam lá. Eles usam camiseta? Nem que seja pra trabalhar, assim, até pedreiros, essas coisas, mesmo comércio, eles usam bastante isso. Sim. Ah, que bacana isso aí. Um baita um logo na camisa, assim, gigantesco. Ah, legal. E aí tu notou que os caras adotam outras comunidades, além de outros refrigerantes, então, aquela tipo, coisa meio da infidelidade, assim. Não são... Existem os fiéis, existem pessoas que estão lá pra colecionar figurinha, estão na comunidade, participam, mas é coisa, assim, pra colecionar figurinhas. E, bom, outra coisa que eu acredito da Fluk, eles não investem quase nada em comunicação. Não é um. Não se vê propaganda deles numa televisão, não se ouve falar de Fluk no rádio. Nunca vi Fluk num jornal, numa revista. Tu comentou que tinha num catálogo um anúncio da Fluk no iMenu. Eu não tive acesso, não consegui encontrar. Mas muito pouco, né? É, quase nada. É quase um refrigerante, funciona por indicação. Sim. Então, quando nós vamos procurar por Fruk na rede, os resultados que aparecem são notícias, posts em blogs, fotos no Flickr, pouquíssima coisa, mas existe. Comunidades no Orkut, se a gente for procurar lá nas comunidades, a gente acha bastante coisa. Tem várias comunidades, assim, umas bem pouco populosas, mas existem. No YouTube, o vídeo que tinha era de guriazinha, assim, crianças, no meio de uma festa do pijama, eu acho, e uma guria virando uma Fruk, assim, tomando... No guti-guti. No guti-guti. Se entortando de Fruk. É. No Flickr, tinha uma coisa bem interessante. Pessoas numa viagem, os caras em Floripa, a gente trouxe a Fruk pra beber aqui porque não tem onde comprar. Coisa assim. A Fruk, ela tá sendo vendida bastante no exterior também. A empresa está importando bastante. Aí, uma das fotos que eu achei no Flickr, não tinha indicação de onde ela foi tirada. Mas tinha um cara que estava dando uma de mochileiro pela Europa, por várias cidades da Europa. E nas fotos anteriores e próximas... Posava com a Fruk? Não. Nas fotos anteriores e próximas, uma foto dele com uma latinha de Fruk. Tava tudo na Europa. Então, eu imagino que a foto da latinha de Fruk, ele tava Fruk aqui, não sei o que. Também foi encontrou na Europa. Lá. Tá certo. É, encontrou. Bom, deixa eu fazer um pulo aqui de um refrigerante de alma local, para usar um outro termo lá do... É, esse aí é um dos principais que eu destaquei. O alma lá... Mente global. Mente global e alma local. Para um refrigerante de grandes intenções globais, mas que tem que se posicionar no local, que é o H2O, né? Não dá para considerar refrigerante, né? Já tem várias discussões sobre isso até. Ele que é. Na embalagem diz refrigerante, né? Mas disseram que está refrigerante por não se encaixar em água. E não por não ser água. Certo. Bom, eu dei uma olhada no site oficial da marca. Lá aparece todos os anúncios que eles fizeram em revistas. Tem os vídeos das campanhas que apareceram na TV e que estão no YouTube. No YouTube, não existe muito comentário. Mas nas propagandas da Argentina, nos do Brasil, não tem muito. Mas é interessante que tem vídeos das pessoas fazendo propaganda. Mas seria para algum concurso? Não, para nada. Foi espontâneo. Totalmente mídia espontânea. Que mais? Olhei. Aí isso aí entraria dentro da questão da pesquisa na questão do consumidor e o conteúdo, de certa forma, né? Um daqueles indicadores ali. Eu não sei, não cheguei a encaixar nisso. Na verdade, dessas tendências, eu destaquei três. Quais foram? Psiconomadismo, Design Nation e a Revolução Natural. Onde tu enxerga? Por que tu escolheu esses três? Que assim, daí olhando o Flickr, por exemplo, o Design Nation, essa entra porque assim, na maioria das pessoas do Flickr, que aconteceu diferente do Orkut, que eu também dei uma analisada, a maioria das pessoas do Flickr comentam muito nas fotos das pessoas que postaram fotos da garrafa, enfim... Mas não gostam do produto. A maioria não gosta do produto, acha ruim, enfim. Mas adora o design. Adora as cores, adora... Tem esse paradoxo. Tem, Interessante. E já no Orkut, não, né? As pessoas vão pelo líquido mesmo. Adoram a bebida. Eu peguei a principal comunidade, na verdade, que é H2O Irresistível. Uhum. Tem diversas outras, mas a maioria com os mesmos tópicos. Não, nunca varia, assim. É sempre a comparação entre Aquarius e H2O. Uhum. Uhum. Sempre essa comparação. E tem menos polêmica de rejeição, como tu viu no Bem menos. A maioria é totalmente a favor de H2O. E nas comunidades de Aquarius também tem pessoas falando a favor da H2O. Uhum. E na da H2O tem pessoas falando a favor do Aquarius? Pouquíssimas, tem, mas pouquíssimas. Tipo, encontrei três pessoas defendendo Aquarius. Mas é engraçado que assim, ó, daí esse psiconomadismo, eu analisei percebendo que pessoas que dizem que adoram H2O também disseram: ah, mas se eu tiver em qualquer lugar e não tiver H2O, eu vou beber Aquarius, vou beber Thump Ice, que é uma outra que foi bem citada. Uhum. E não vou me desesperar para ficar, sim, procurando essa. Assim como teve cidades que estavam em falta e as pessoas consumiam outro tipo sem restrição. Sem assim. Restrição. Tá certo. Psiconomadismo, Design Nation e a outra. Revolução Natural. Que aí eu acho que entrou bastante no sentido de que as pessoas. De que muitos diziam, ai, mas é refrigerante ou é água? E aí uns diziam, não, mas eu bebo porque eu costumo me alimentar mais saudavelmente. E isso é água, não é refri. Eu não costumo tomar muito refri. E aí surgiu um menino que disse... Ai, não acho o nome dele aqui. Mas que falou que não é saudável tomar, apesar das vitaminas que tem. Uhum. Porque tem aspartame e isso faria mal à saúde. Enfim. Ah, então, mas aí eu percebi essa parte. Que, tipo, eles... Como eles... A maioria dos jovens hoje em dia tá mais ligado nisso, né? Que nem mostrou essa pesquisa do iTrends. Uhum. Eu acho que é o principal fator. A maioria das pessoas bebe H2O em função de ser água e não ser refrigerante, mas de ter um gosto diferente de água, assim, né? Ter um saborzinho. Ter... Agregando onde o design agrega valor nessa percepção, assim, de ser diferenciado, provavelmente, também. Também, é. Mas também. Não suficientemente para evitar o psiconomadismo. Sim, com certeza. É que grande parte do pessoal que bebe H2O também bebe refrigerante aí. Sim, também, até pelo sabor, mas as pessoas que procuram, pelo menos que eu procurei, as que falaram no Orkut, assim, que procuram pelo H2O, justamente por ser uma alternativa, atualmente ser uma alternativa para não tomar refrigerante, por não ter tanta caloria, por ter zero calorias, enfim. Teoricamente. Tem mais vitaminas, refrigerante não tem nada. Muito bem, agora a gente vai para uma outra categoria de serviço, na verdade, nossa, de produto para serviço, que é com a TAM, que passou por algumas agruras no ano de 2007, que o William foi lá para dar uma olhada em como é que a TAM está se posicionando aí no na rede. Eu já escolhi a TAM por ser um assunto problemático, né, por esses problemas que aconteceram durante o ano, e até não só a TAM, mas toda a aviação brasileira tá com problemas, né. Crise grave. Eu usei alguns canais, assim, como Orkut, o próprio site deles. Eu procurei algumas coisas no YouTube de propagandas que eles fizeram pela TV, mas que não estão mais no ar, né? Aham, comerciais. Eu peguei dois tópicos principais, assim, para geração de seleção e Design Nation, para falar do que eles estão fazendo e do que eles não estão fazendo, que eu achei importante, que eles não fazem nada, que Tá para recomendar, de repente. Design e consumo vazio, desculpa. Tá. É comportamento indie que acho que, um caso no Orkut lá, tem de várias comunidades primeiras que aparecem, quase todas são vítimas do voo, os pêsames, as vítimas, né? E só depois na quarta página, assim, procurando nas mais vistas, é que a gente vai encontrar alguma coisa de... A corporação TAM, nós gostamos da TAM, assim. Mas opiniões mais favoráveis ou neutras, assim. É, mas bem lá atrás. Mas tem pessoas que defendem ainda, que gostam da TAM, né? Defendem a marca. Uhum. E, criam tópicos, e até teve uma comunidade que eu achei interessante, que no próprio perfil dizia... como é que ele disse lá? Pessoas que forem criar tópicos... fazendo tópicos abusivos da TAM serão banidos da comunidade. Mesmo lá dentro, né? Não tem como fugir disso. Acho que tá bem explícito isso. Loucura. Eles estão passando por um momento complicado. Uhum. E aí, o que tu foi percebendo em relação àquelas tendências? Um, Eu acho que geração de seleção, assim, explica bastante que um fala pro outro, que fala pro outro. Uhum. E tá se criando aquela coisa de quando lembra da TAM, lembra do acidente, lembra de coisa ruim, né? É, daí vem depoimentos de gente que pega voo com atraso, aqueles problemas assim que vão sendo periféricos em relação ao principal, né? Uhum. E o que eu tenho percebido também, quem tá ganhando em cima é a Varig. Uhum. Eu dei uma olhada em comunidade coisa, tá crescendo quem gosta mais da Varig, que tá confiando mais neles. Agora uhum. eles estão com uma nova... Até na televisão, teve há pouco tempo. Eles adotaram um posicionamento de dar essa virada. Criaram um novo design, uhum. renovaram o uhum. logo. Estão uhum. fazendo bem um trabalho em cima disso, estão mostrando os valores. Uhum. E isso acho que está falando um pouco para a TAM também, ainda mais uhum. nesse momento agora difícil para eles. Acho que eles têm que ir atrás disso, né? Tu identificou também o Design Nation ali dentro? Eu procurei se eles estavam fazendo alguma coisa em cima, mas nem site, nem nada. Tem vários sites até na lista do Google deles. De passagens, de várias coisas, nenhum assim busca design, sabe? Uhum. Até na propaganda deles dá pra ver que não tinha uma coisa muito bonitinha, assim uhum. dizer, sabe? Uhum. Tá um momento de meio compasso de espera, assim, entre ações, né? Um pouco, uhum. pouco perdido, assim, e talvez com uma relação ainda muito incipiente com a rede, né? Tu vê que Fruk, mesmo sem anunciar, ela tem uma comunidade fiel, seja mais indie, seja mais interiorana, mas de adotar o produto como referência. E a H2O também, ela entrou, ainda que com parte do público preferindo a embalagem que o gosto e outra parte adotando outras marcas, criou interferência na rede, mais do que a TAM, que simplesmente está criando, na verdade, testemunhos, né? Mas a ação proativa da TAM como empresa dentro da rede... Tá. Quem ainda defende a TAM nem são os próprios usuários, mas são funcionários da empresa. Muito bem. Fechamos essa primeira parte agora e aí vamos seguir aqui com mais produtos, analisando a partir do White Trends, do Grupo Abril, as relações das marcas dentro da rede. Até daqui a pouco. Até mais.